Meus filhos, estamos aqui para nos despedirmos de mais um irmão. Que Deus perdoe seus pecados e ilumine seu espírito, para que então ele possa descansar em paz. Vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, em intenção de sua alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São 6 horas, o sino da igreja Santa Rita toca. Já faz um bom tempo que você partiu, mas sua mãe não se conforma. Enquanto seu pai reza, ela chora, chora. Quantas e quantas vezes te deram a mesma ideia? Cara, se liga, sai dessa, larga essa merda. Mas e aí, você dava risada? Louco, louco, muito louco, cheirava, fumava. Um bagulho atrás do outro, as consequências você bem já conhecia. Agora todos sem ter pena da sua mãe, a Dona Maria, mas a vida continua mesmo com toda a loucura, o ferro na cintura. Garantia de vida, de morte, ninguém sabe quem é quem. Se você é, véi, talvez eu tenha que ser filho da puta também. Não sei por quanto tempo irei estar por aqui. Será que eu serei o próximo a partir? Futuramente uma cruz com meu nome me espera. As portas do cemitério sempre estarão abertas. Dia de finados, cemitério lotado, vou visitar, véi, a cova de um chegado, tá ligado? Se eu morrer amanhã, morro feliz. Nunca tive tudo que queria, mas véi, sempre fiz tudo que eu quis. Mesmo sem dinheiro, mesmo sendo visado, discriminado pela porra da polícia, sim, véi. Eu fui notícia, mas não da forma que os cachorros queriam quando tentavam me tirar de tempo. Rosnando, latindo, eu saía sorrindo e pensando, e pensando. Onde está a nossa segurança nessa porra dessa cidade? Porque tem que andar é maquinado. Onde está a nossa segurança nessa porra dessa cidade? Porque tem que andar é maquinado. Onde está a nossa segurança nessa porra dessa cidade? Porque tem que andar é maquinado. Onde está a nossa segurança nessa porra dessa cidade? Porque tem que andar é maquinado. Eu faço o sinal da cruz, peço perdão pelos meus pecados. Só não sei se um dia eu serei perdoado nas ruas do DF. A malandragem cresce, quem sabe conhece já viu. Puta que pariu, mais um chegado na rua coberto com jornal. O outro dando entrada na UTI, é sempre assim. No final da história são poucos, véi, os momentos de glória. Enquanto uma mãe chora a perda do filho, um instigado comemora, pois derrubaram seu inimigo agora. Pá! Entre o céu, pá, pá, e o inferno. Mais um maluco, mais um defunto, queima de arquivo. Mais um maluco, mais um defunto, deram sumiço. Mais um maluco, mais um defunto, véi, queima de arquivo. Mais um maluco, mais um defunto, deram sumiço então. Onde está a nossa segurança nessa porra dessa cidade? Porque tem que andar é maquinado. Onde está a nossa segurança nessa porra dessa cidade? Porque tem que andar é maquinado.